música de Diego Senoura e Amanda Teixeira. Ô, canção, bora! Falou que ia dar um jeito nessa sua indecisão. Eu sei que é difícil e machuca o coração, mas você tem que parar e escolher. Eu sei que é seu marido, mas não merece você. Disse que ia dar um tempo pra pensar na relação e se afastando aos poucos, evitando discussão. Mas na real isso não aconteceu. Já vi que o bobo da história acabou foi sendo eu. Cansa de ficar pagando diamante. Você finge estar perto, na verdade está distante. Não fala comigo toda semana, mas no domingo à noite está na minha cama. Porque você me ilude, Vitória. Diga a verdade, você só quer me usar. Enquanto eu fico deprimido, me sentindo traído, em casa você paga de donado lá. Porque você me ilude, Vitória. Diga a verdade, você só quer me usar. Enquanto eu fico reprimido, me sentindo traído, em casa você paga de donado lá. Na hora sua indecisão, eu sei que é difícil e machuca o coração, mas você tem que parar e escolher. Eu sei que é seu marido, mas não merece você. Disse que ia dar um tempo pra pensar na relação e se afastando aos poucos, evitando discussão. Mas na real isso não aconteceu. Já vi que o bobo da história acabou foi sendo eu. Cansa de ficar pagando diamante. Você finge estar perto, na verdade está distante. Não fala comigo toda semana, mas no domingo à noite está na minha cama. Porque você me ilude, Vitória. Diga a verdade, você só quer me usar. Enquanto eu fico deprimido, me sentindo traído, em casa você paga de donado lá. Porque você me ilude, Vitória. Diga a verdade, você só quer me usar. Enquanto eu fico reprimido, me sentindo traído, em casa você paga.